atrás. Ao atrás do sonho, com o céu por detrás. De trás, quando vou ao condor, céu por detrás, traz mais ao sonho, céu por detrás, voa condor, e a gente voa atrás, voa atrás do sonho, com céu por detrás. Nossa paixão, eu quero que seja mostrada no meio da rua e rolando no chão. Ah, que a gente despedace em luz. Ah, que Deus seja o que quiser. Explode a cabeça com olho de bicho e com um coração de mulher. Céu por detrás, quando vou ao condor, céu por detrás, traz nada ao sonho, céu por detrás, voa condor, que a gente voa atrás, voa atrás do sonho, com céu por detrás. Como a gente quer. Ai, se o planeta explodir, eu quero que seja em plena manhã de domingo que eu possa assistir. Ai, que a miserável condição da raça humana procurando o céu. Levante a cabeça. Seu véu, quando vou ao fundo, céu por detrás, traz nada ao sonho, céu por detrás, e voa condor, e a gente voa atrás, voa atrás do sonho, com céu por detrás. Voa atrás do sonho, com céu por detrás.